cheiro de morte. A dor vai fechar esses cortes. As flores que estão no canteiro, os punhos e os pulsos cortados, o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro.